Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antenweb. Edição para esta sexta-feira de 31 de janeiro de 2014. Sou Carlos Bonaparte e vou trazer a partir de agora músicas que certamente não vão deixá-lo indiferente. São temas que ficam para a história. São bonitas melodias que hoje vamos recordar, até também em versão instrumental. Como é o caso deste Aranjuez Mon Amour, a música que foi popularizada, enfim. Esta música tem vários andamentos. Nós aqui conhecemos mais um. O que nós vamos aqui conhecer é precisamente. O que nós vamos aqui ouvir é precisamente esse andamento mais conhecido, que é aqui trazido pelo órgão do organista Lafayette, o brasileiro que durante algum tempo, cerca de 3 anos, foi acordeonista do Roberto Carlos. Lafayette com Aranjuez Mon Amour. Logo depois, Alouette de Paul Moriat e a sua orquestra, belíssimamente bem orquestrados, diga-se, vão-nos trazer então este Alouette. São as próximas duas que vamos ouvir nesta edição do nosso programa que dá pelo nome de Nota 7. Vamos ouvir. regressar à Itália depois de Paul Maria com Alouette, para trás digo também a música Aranjuez Mon Amour, do organista Lafayette. Vamos agora seguir com mais temas: Francis Lai com Abilities e Richard Abel com L'amour en héritage. São dois temas bonitos e que, sem dúvida, têm uma componente simbólica e emocional, não sei como queremos chamar, enorme. É com estas músicas que vamos entrar no fim de semana. Aos ouvintes, eu, Carlos Bonaparte, quero desejar a continuação de uma ótima sexta, claro, na companhia do Canal 1 da Antena Web. Fique bem, estimado ouvinte, voltamos a encontrar-nos precisamente na próxima segunda-feira para mais uma edição deste espaço radiofónico que é o nosso Nota 7. Fique bem, ouvinte, tenha então uma boa tarde, uma boa noite, como preferir, e até amanhã. Aliás, bom fim de semana e até à próxima segunda-feira. Então, Abilities, de Francis Lai. Até para a semana.